bicho brabo que o teu domador chegou. Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Parabéns, DJ Josias! É o animal chegando junto com o Bob, só que no recreio, quem tá feliz vai botar o bracinho pra cima. Joga tudo pra cima, bora começar assim, recreio! Pra cima, e bate na palma da mão. Quem é sincero vai botar o bracinho pra cima. Bota na pressa, Cassiano. Desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta de chupar a boca, só eu não tenho precisão, eu tô louca. Bora segurar nesse batidão, vou perguntar o seguinte pra vocês, ó. Quem é do Paysandu vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver. O Paysandu ganhou de 2-1, olha quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. E joga a mãozinha em cima, quem é do Papão, bate na palma da mão. Quem é do Paysandu, dá um grito. Mas eu sei que tem muito remixa fiel aqui no recreio hoje, meu irmão. E quem é do Remo, joga a mãozinha em cima. Mãozinha em cima, em cima, em cima. E bate na palma da mão. 5, 4, 3, 2, agora! Pra cima! Segurou no bastidão. Quem vai amanhecer? Muito chapado, muito doidão, faz barulho! Quem vai amanhecer de ressaca, pode botar pra cima! Assim, garoto! Deixa no batidão. Aí eu vou perguntar o seguinte pra galera aqui no recreio, ó. Quem é sincero, quem nunca meteu um chifre, pode botar um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero, joga a mãozinha em cima. Dá de soquinho pro céu. Quem é sincero, dá um grito. E quem já levou um chifre, pode botar um bracinho pra cima aí, meu irmão. Só quem já levou um chifre, bate na palma da mão. Quem já levou um chifre, dá um grito. E quem já meteu um chifre, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, assim, meu animal, animal. Inverno 24, Zack Show de 24, 24, 24, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. É tudo certinho, espetacular, tudo beleza por aí, meu irmão. É tudo legal. Zack Show de Inverno 24, é porque o DJ Joãozinho, DJ Joãozinho, galera. Tá no meio do povão, tá tudo beleza, meu DJ. Bora curtir, bora se ligar, até porque o animal vai botando pressão na galera. E a gente vai botando pressão assim, ó. Quem sabe vai cantar pro Cassiano. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Quem sabe canta, vai. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Quem é corintiano vai botar o bracinho pra cima. Quem é do Timão, joga a mãozinha em cima, a mãozinha em cima. E bate na palminha, bate, bate na palminha, palminha, palminha, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Quem é do Mengão faz o chifrinho. Balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Aquele solinho, garoto, vai. Mãozinha em cima, mãozinha em cima, em cima. Búfalo do Marajó. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E eu vou dar fuga nela. O búfalo me espera. Pois partiu que o búfalo me espera. Pois partiu que o búfalo me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Ei! Agora sim, papai, agora sim! Pois partiu que o búfalo me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o búfalo me espera. Fui, partiu que o búfalo me espera. Fui, partiu que o búfalo me espera. Eu tô brigado com a mulher. Agora sim, meu irmão, vou segurar esse bastidor até porque, meu parceiro, o aniversariante de DJ Josias tá no meio da galera, tá no meio do povão, dos seguidores. Alô, Josias, cadê você, doutor? Vamos nessa, Bia! Que beleza, que satisfação! Está aqui hoje do ladinho dos nossos seguidores e também ao lado da família Pop aí com o Pop Som, o Águia da Amazônia. Muito obrigado pelo carinho, viu, Rabinha? O nosso grande patrão Caicô tá aí com a gente, Nani, Carditão, obrigado pelo carinho. Meu grande parceiro Celso Bosque, que veio diretamente lá de Macapá, pra hoje dar um abraço pra gente. Obrigado, Celso, um abraço com muito carinho. E os seguidores do lado esquerdo, lá direito, no meião, meu parceiro Tamatá, possa estar ali com a gente. Obrigado, meu grande parceiro Edivan, Vivi, obrigado pelo carinho. Lilson Júnior! Eita, Lilson, obrigado, é J Divulgações, família Mirizão em peso com a gente, que mais por ali, Tio Clacla, alô Jailson, minha equipe de fora com a gente, obrigado pelo carinho, um abraço pra todos vocês aí, toda a galera Felipe ali com a gente, obrigado, viu, galera de Tailândia, tá aí, Rabinha, em peso, detonando, daqui a pouquinho, de pouquinho a pouquinho a gente vai identificando, e o Borunha a gente vai arrebentando, Lobo do Clau, sacode tudo, olha só, sacode sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, Amazon. Então bora botar pressão na galera, senhor! Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, ei, tcha tcha, oh, tcha tcha, ei, vai, vai, oh, tcha tcha, ei, bota pra cima, pra cima, pra cima, assim. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vocês estão prontas, piranha? Júnior tá aqui com a gente, obrigado por cachorro na área. Maria. Amigo Sábio também tá no som que lhe dá valor. Falou. O Dieguinho da Alcai tá botando pressão na galera, assim vai, vai, vai. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, e girar o lacinho, pra cima. Girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo, e no final da festa eu te pego. Girando, vai, vai! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E aí, Lourinho, GDB! Bota na pressão, Cassiano, bota na pressão, DJ Sander da Produções. Vamos na pressão, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, valeu, meu irmão. Alô, Divan Superanco, na bola da produção. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Apaga a luz, apaga a luz. Avia. Apaga a lupa. Apaga a luz. E o compadre Paulinho tá na área com a gente. O homem da XRE, o Henrique, tá aí com a gente. E também o Playboy, obrigado pelo carinho. O Alessandro aqui com a gente, o Celso. Enfim, a galera de Sony invadiu em massa aí com a gente, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Vamos nessa, Arminha. Com a luz apagadinha, apagadinha, apagadinha, apagadinha, apagadinha. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, é assim, meu espetacular! Apaga a luz do palco. No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho pra galera, assim, garoto! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima. E gira esse lacinho, e gira esse lacinho, e gira esse lacinho. Quem sabe vai cantar assim, garoto, assim, garoto, assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ei, ei, ei, ei, ei. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Tocando berrante você vai entender. Amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Tocando berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. E quem sabe vai cantar mais essa pro Cassiano. Assim, ó, ó, ó, bora pra cima, garoto. Quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Então. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você. Quem sabe vai cantar? Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Yeah. Não, peraí, peraí, peraí. Vou parar esse negócio, vou parar esse negócio, até porque eu vou perguntar o seguinte pra galera. Quem acha que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde pode botar um bracinho pra cima? A torcida do Paysandu vai botar o bracinho pra cima! E quem é do Paysandu vai cantar assim! Vamos! cima. A torcida do Remo vai cantar assim. Uma coisa eu te peço, honra essa camisa. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Olha a mãozinha em cima, em cima. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em brasão. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha o aquecimento! Aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquece, aquece, no 3, no 2, no 1, agora! É assim! Caralho, acende a... Hey! Hey! Oh! O Búfalo do Marajó. Vai, toma. Vai, toma, sai do foco. Vai, toma. Vai, toma, sai do foco. Vai, toma, esse não. Vai, toma, toma. Eu e o Paulinho Junior, um abraço pra você com muito carinho. Tá aqui com a gente, com o Padre Paulinho. Valeu, meu irmão. Tenisinha, tá todo mundo em peso no animal, garoto. Amigo de Vanso Branco, da Bigala Vivi, Branco, na área frontal do animal, sempre com a gente. Lourinho da Nike, qual é teu som, Lourinho? Fala, fala. Búfalo. Alô, Tadinho da Nike também, né, que lá. Nossa, voltando a Rafael, obrigado, Anderson Araújo também tá aqui com a gente. Valeu, Gimontão. Rodrigo Melo, tá todo mundo na área, valeu. Tá aí o Suerlen, Playboy, Carlinha, Dançou e meus amigos. Ai, papai, tá todo mundo aqui no animal. Olha o Renique no Tauá, tá aqui na... Os inocentes, obrigado pelo carinho, valeu! Nossos cachorros do rock, os caçadores do rock também, valeu, Gimontão! Tá todo mundo na área! A menina só algo, valeu, Gimontão, aqui no Búfalo! Novo Búfalo do Marajó. Tio Cleber, obrigado pela moral, mamãe Vela por aí com a gente, o Fabinho, família Mirizão, sempre, sempre, sempre. Aqui. Rafael da Graniche, Fábio Morgado, Eliane de Marituba, equipe Bola Murcha, tá todo mundo aqui na área, meu parceiro também, o segurança Anderson, da Ferro com Aço, valeu segurança. Fabinho motorizada, garoto! Bora botar no 12, no 12! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Assim, vai, vai, vai, vai! Até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, animal! E nosso amigo Henrique do Distrito Industrial, com a gente, obrigado pela moral. Valeu, Timontão, viu? O meu amigo Luluzinho no show do Palio Sangrento tá aqui com a gente. Alô, sogro, ele dá valor. Falou, chifrada. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo. Nosso amigo Robigol também, um abraço pra você. Obrigado, Robigol. Meu parceiro Cláudio da família motorizada aqui com a gente. Fala, Cláudio. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Ivani, repleta aqui, sexta 1 e 2. É todo mundo aqui na área com a gente. Com a gente, com a gente. Meu amigo Lobo do Grau também, fala, Lobo. Bora, vai. Só dá pra saber. Henrique Carol, Leandro, Simone, Alex, equipe Red Búfalo. A todo mundo com a gente, peso aqui no animal. O Búfalo. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. Olha o meu quarteto, Hi-Fi de Guanaci aqui com a gente. Valeu de botão, viu? E na hora que eu te beijei. Cachorrão, Alessandro, família 100% liberdade. O de Marituba. Feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Mais outra! Vai! Thiago Everton lá de Marituba aqui com a gente no animal! Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Bastidão, bastidão, bastidão! Vigi lá, meu espetacular! Cadê você, garoto? Olha quem tá na hora aqui com a gente, meu grande parceiro Alex da Pecate, Marituba! Olha Guru, Neguinho, Pitbull! E olha quem tá no berço hoje também! É a patroa, a primeiríssima dama aí do Júnior Bate Forte aí com a gente, juntamente com o Titio Klebe e também o nosso empresário, o Rei da Madeira, por Alisson! O Negão por ali, o pai tá tranquilo, só filé, do jeito que a gente gosta, o Henrique, o Playboy, Titio Gragra, Júnior, tô de boa, enfim, toda a galera enlouquecendo. Alô, Jailson! Mete ficha, filho, o Celso Bosque já está naquele jeito, minha. Renanceu, vamos nessa, né? Balão! Só quem tá tomando uísque, monta pro alto. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, vai, vai, vai. Quem tá tomando uma latinha assim? Bota pra cima a latinha de cerveja. Cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia, arreia. Uísque, red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia, arreia. Muito louco, malucão, muito louco, malucão. É o aniversário do espetacular DJ Josias aqui no recreio. É assim, garoto! Vai! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Vai gravando, me mamando, igual! Irmão Regis aqui com a gente, obrigado pelo carinho. A Cássio, o Jefferson, o Lucas, a todo mundo de Santo Isabel com a gente no Animal Detonando. E o animal chegando pra galera, hoje é aniversário do José Ju Recreio, Daniel Deu e o Recreio, lotado de ponta a ponta. Vem com a gente, faz o chifrinho. Vem que vem, que vem pra arrastar ela. Deu mole, nós atravessa. Deu mole, nós atravessa. Vem que vem pra arrastar ela. Como é que me atravessa? Deu mole, nós atravessa. Deu mole, nós atravessa. DJ Lohan é sete. As cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete. Bora, Milazinha, Milazinha, Milazinha, Milazinha, Milazinha, Milazinha, Milazinha. Alô, Japona! Não venha não. Não venha não. Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião. Meu amigo Marcelo Hi-Fi, obrigado Carlos também, das Tesses, o Lucas. E toda a galera em peso com a gente no animal. Da minha vida cuido eu. Deito na minha cama, me contravessei. Aí, Sasaki Show, esse moleque é fera. É doido. Não venha não, não venha não. Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão. Eu não sou obrigada a viver dando satisfação. Da minha vida cuido eu. Tô vendo se continuar assim. Solteiro. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Deixa eu trazer o nosso mestre pra galera do Jay Davidson. Tá aqui com a gente do meu ladinho. Já prontinho pra acomodar as emoções. Jay Davidson, como é que tá por aí, parceiro? Tá tudo beleza, meu irmão? Beleza, Cassiano! Olá, Recreio! Já estamos na área aqui, já preparando tudo pra daqui a pouquinho assumir o comando juntinho aqui com meu parceiro, Rafael Cassiano. Daqui a pouquinho também tem Darlan. E o espetacular vai pra cima da galera, meu irmão! Então, meu irmão, tenham todos aí uma ótima festa. Obrigado toda a galera do Popson, o Águia da Amazônia, meu amigo Josimar, o Velha Guarda Josimar, DJ Wesley, Jaderson também, toda a galera que arrebentou aí. Um grande abraço pra todo mundo. Bora, meu amigo Rafael Cassiano, mete ficha, garoto! Deixa eu mandar um abraço especial com muito carinho toda a minha GDB aqui do Ladinho Direito do Animal. Obrigado pela moral. O meu parceiro, Robigão do 40, aqui com a gente. Valeu, meu irmão. Ele é sua patroa, tá todo mundo em peso. O meu parceiro Valdian também. Valeu, Timotão, viu? Olha o Valdete Giro, minha Barcachão. Um abraço pra todo mundo. Bora, meu quarteto. Assim, pressão pra cima, garoto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ, DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. É que eu tô passando mal, meu irmão. Rafael Cassiano. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do meu amigo Tubarão de Marituba, valeu Tubarão, um abraço pra você, meu. O Luciano da Dinas também tá aqui com a gente, garoto. O tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é um... Bora girando mais outra! Joga a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, vai! Giro Magnata, valeu de montão, garoto! Nossas glórias da treta aqui do Lajinho. Obrigado, viu? Equipe! Equipe sem ideia? É. Meu amigo Vigil de 15, obrigado ao Vim pelo carinho também. Valeu, meu irmão. Olha o Marcelo Hi-Fi na área. Alumina a família, pressão! Vem, vem! Dos cabanos aqui com a gente no animal. Juninho, Jéssica Brito, todo mundo com a gente. O Búfalo do Marajó. Barulho espetacular, como é que tá por aí, garoto? Olha meu parceiro, Jay Juan, lá na vigia com a gente, junto com o Moisés Corta Vinha. Aí com a gente, Fabrício Vinheiro, alô Fabrício! A nossa eternamente enlouquecendo por ali. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você, Bora Jota! E o Dilon, e o Dilon! Bora pra cima, meu animal! Pressão, pressão! DJ Rafael Cassiano, virando as batidas. E você não para de dançar. E na pressão, vai! Se garante amanhecer até sexta manhã, bota um bracinho pra cima. Quem vai amanhecer muito doidão, quem vai acordar meio dia, bota um bracinho pra cima também. Assim! Bidu, os irmãos da Hora do Aurora. Um abraço pra você, Bidu, Alessandro. Você é do Liberdade Americano. Amanhã com a gente no Búfalo. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Tem ajuda, meus velagulá, cadê você, garoto? Vem de fora, meu irmão. Replay taxista 1 e 2. Nossa amiga Ivone também. A Rayane, a galera do Sopão, Ravinha. Ainda vou experimentar esse sopão do Replay. Obrigado pelo carinho, Replay, pela visita. Está aqui hoje comemorando junto com a gente. Obrigado! Grande Picona ali com a gente. Olha o Arca, meu irmão. Enlouquecendo a galera do morro lá de Santa Isabel também. Carolzinha, um abraço pra você. Você e o Felipe ali com a gente. Um abraço, viu? Vamos detonando. E a galera do Alto Brilho lá de Barcarena. Galera que dá o grau no vermelhinho do amor, meu irmão. Vamos nessa, alô, Ravinha! Sacou! É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.